solo. Escuta, perdão, Torre. A informação que eu tenho é que o VR funciona. Troquei, perguntei para o colega do APP, ele falou que o VR é operante, senhor. Tá ok, a gente também recebe o sinal do VR, é que no ativo consta que está em operante. Obrigado. Copiado, no ativo conta que o NDB está em operante, senhor. Ah, obrigado. Desculpa aí. Sem problema. Lima Kilo Zulu, uma milha para a posição Conte, será terminado, mantenha o 090 e chame Aracaju, é 120 decimal 3. Nós já entramos em contato com a nossa companhia. Tem como o senhor reportar por gentileza para ela para tirar o fim de nós? Muito bem, irei entrar em contato. Só um minuto. Valeu, muito obrigado. O senhor foi solicitado para entrar no senhor. O senhor tem livre o pushback acionamento, o senhor é pronto o táxi. Ah, muito obrigado, senhor. Ela acabou de chegar aqui. Ok, reportará para o táxi, o senhor 3600. Comodoro 3601, no PB 80, 4 horas e 20, Lanterna do Galeão. Sente, táxi via pátio, reposto ponto de espera, ajuste no 0 ou no 6. Via pátio no 0 ou no 6, certo. Salvador 3601, na linda coluna 0, vento 030 graus, 02 nós. Marinha coluna 0, 3601. Salva Salvador, eu tá Mike X3X Alpha na posição 14 do Pationo. X3 Alpha, prossiga. Sustos do utilização de reboque dessa posição com a posição meia dúzia do pátio 1. Gente, Mike X-Ray Alpha autorizado, início do reboque, reporte no término. Ok, reportaremos, obrigado. 3601, decolou 54, chame o controle 1-20, decimal 80, bom voo. 2080, bom dia, bom serviço. Controle Salvador, está 3601 cruzando 1700. Então 3601, contato radar na decolagem, se para 360, saída da Elf. 360, pode abrir, cara? Diário do Centro, vou em Leda. Pronto, Leda, obrigado. 3601, chama Recife, 13325, alternado 1251. 13251, bom dia, bom serviço. Confirme a EOBT. Ok, o Sônia 6251, assim que o plano chegar no sistema, será coordenado.